Eu não quero mais um caso por acaso. Eu não quero mais viver uma ilusão. Quero um amor de verdade, a minha cara à metade. Quero alguém pra me acordar e me chamar de meu amor. Eu não quero uma paixão sem compromisso. Eu não quero ter alguém só por prazer. Quero alguém para estar ao meu lado, de aliança e papel passado. Quero alguém pra me acordar e me chamar de meu amor. Quero um amor. Quero alguém pra me abraçar e andar comigo por aí. Alguém pra me fazer sorrir, que faça dos seus braços meu abrigo. Quero alguém para acabar com esse vazio que me consome, pra dar o meu amor, meu sobrenome. Quero alguém pra se casar comigo. Eu não quero uma paixão sem compromisso. Eu não quero ter alguém só por prazer. Quero alguém para estar ao meu lado, de aliança e papel passado. Quero alguém pra me acordar e me chamar de meu amor. Quero um amor. Quero alguém pra me abraçar e andar comigo por aí. Alguém pra me fazer sorrir, que faça dos seus braços meu abrigo. Quero alguém para acabar com este vazio que me consome, pra dar o meu amor, meu sobrenome. Quero alguém pra se casar. Quero alguém pra me abraçar e andar comigo por aí. Alguém pra me fazer sorrir, que faça dos seus braços meu abrigo. Quero alguém para acabar com este vazio que me consome, pra dar o meu amor, meu sobrenome. Quero alguém pra se casar comigo. Quero alguém pra se casar comigo. Quero alguém pra se casar comigo.